5 filmes de um itinerário pessoal sobre monstros. Programa de Oleksiy Odintsov. We should be curious and bold enough to peer beyond it into the many wonders it conceals. I shall not dwell today on the secrets of the human body in sickness and in health. Today I want to talk to you of a greater marvel, the soul of man. My analysis of this soul, the human psyche, leads me to believe that man is not truly one, but truly two. One of him strives for the nobilities of life. This we call his good self. The other seeks an expression of impulses that bind him to some dim animal relation with the earth. This we may call the bad. These two carry on an eternal struggle in the nature of man. Yet they are chained together. Nosferatu, eine Sinfonie des Grauen, realizado por Friedrich Wilhelm Murnau em 1922, é um dos filmes pioneiros do cinema de terror e uma referência do expressionismo alemão. Como os produtores não conseguiram obter a permissão de Florence Balcombe, a viúva de Bram Stoker, o autor original do livro Drácula, o romance foi adaptado com várias mudanças. Uma delas foi o nome do Conde Drácula ter sido alterado para Conde Orlok e o título do filme ser Nosferatu, supostamente uma palavra arcaica sinónima de vampiro. Nock é um agente imobiliário que envia Thomas Utter, um escrivão de notário, à Transilvânia para contactar com um nobre chamado Conde Orlok, o qual deseja comprar uma propriedade em Wisborg. Utter é incumbido de legalizar a lucrativa venda. Deixando a sua jovem esposa Ellen para trás em Wisborg, Utter faz uma longa viagem até à Transilvânia para o castelo do Conde Orlok. Para seu horror, descobre que o Conde dorme num caixão, confirmando que este é um vampiro, dando assim credibilidade aos rumores dos habitantes de uma aldeia situada próxima da fortaleza. No dia após a sua primeira estadia no castelo Utter, descobre que tem dois orifícios no pescoço. Desconfia que Orlok é Nosferatu. Depois de recuperar da queda sofrida ao tentar fugir do castelo, Thomas Utter regressa à casa. Os caixões amaldiçoados do conde são transportados pelo rio numa jangada e depois transferidos para uma escuna, cujo destino é Wisborg. Uma das urnas é aberta pelos marinheiros, libertando ratazanas. Gradualmente, a tripulação da embarcação começou a ficar doente, acabando todos, exceto o capitão e o primeiro imediato, por falecer. Suspeitando da verdade, o primeiro imediato desce para o local onde estão os caixões para os destruir, mas acaba por avistar Orlok, acordado, e, aterrorizado, salta para a água, salvando-se. Sem se aperceber do perigo, o capitão acaba por ser outra das vítimas do vampiro. Depois do barco fantasma chegar a Wisborg, Orlok, discretamente, levando o caixão, aloja-se na sua nova propriedade. No dia seguinte, a cidade está em pânico, pois os médicos que revistaram o veleiro e leram o diário de bordo julgam que a embarcação foi dizimada pela peste e as pessoas são avisadas para se manterem dentro das suas casas. Apesar das medidas de precaução, as mortes acabam por se alastrar até à cidade. Enquanto Nock está em fuga da enfermaria psiquiátrica, perseguido pelos habitantes, a entidade sinistra que é Nosferatu está, sem saber, a ser manipulado por Ellen, pois esta lê o livro do marido sobre como derrotar um vampiro e aproveita-se do fascínio do conde por mulheres jovens, para o tentar atrair para si. Ellen abre a sua janela para convidar Orlok, mas desmaia. Depois de ser reanimada por Uther, manda-o chamar o professor Bulvar. Depois do marido partir, o vampiro entra no quarto da mulher e começa a alimentar-se do seu sangue. Não se apercebe da proximidade do nascer do sol e, ao raiar destes, sem ter tempo para fugir, transforma-se em fumo. Para mostrar o fim do reinado do terror do Conde Orlok, a película acaba com uma cena mostrando o castelo em ruínas nas montanhas dos Cárpatos. filme tem a duração de 94 minutos e é um clássico do cinema, mantendo os espectadores com os olhos fixados no ecrã. Esta adaptação foi bem recebida e muito marcante, inspirando vários realizadores de cinema e originando novas versões deste clássico, como Drácula, realizado por Todd Browning em 1931, Drácula, realizado por Terence Fisher em 1958, o primeiro de uma série de filmes da Hammer com esta personagem, Nosferatu, Phantom der Nacht, realizado por Werner Herzog em 1979, ou Bram Stoker's Drácula, realizado por Francis Ford Coppola em 1992. Frankenstein é um dos monstros mais conhecidos do cinema de terror. No romance de 1818, Frankenstein, or The Modern Prometheus, de Mary Shelley, esta criatura monstruosa, formada com partes de cadáveres, foi concebida pelo Dr. Victor Frankenstein. Muitas vezes o público designa erradamente a criatura pelo nome do criador, pois ela, por decisão da escritora da obra original, não tem nome. O romance teve algumas adaptações para cinema nos anos 10 e 20 e depois, em 1931, estreou a mais famosa de todas as versões cinematográficas, realizada por James Whale e com Boris Karloff no papel de monstro. Numa aldeia europeia, Henry Frankenstein, o ator Colin Clive, e o seu assistente corcunda, Fritz, o ator Dwight Fry, recolhem partes de cadáveres humanos, de várias proveniências, com o objetivo de gerar vida em corpos inanimados, utilizando um conjunto de dispositivos eletrónicos imaginados e aperfeiçoados pelo próprio Frankenstein. Preocupada com o comportamento de Henry, Elizabeth, a atriz May Clark, a sua noiva, vai visitá-lo no laboratório, acompanhada por Victor Moritz, o ator John Bowles, um amigo, e pelo Dr. Waldman, o ator Edward Van Sloan, médico e professor, com o qual ela se tinha encontrado anteriormente para esclarecer o motivo pelo qual o Dr. Frankenstein se isolava e não falava das suas experiências. chegam na altura em que os últimos testes estão a ser realizados. A criatura é erguida para o teto e é atingida por um raio, obtendo vida a partir dele e das máquinas elétricas, originando uma das grandes frases clássicas do cinema, repetida várias vezes: "It's alive!" Uma reação de medo da criatura é interpretada como uma agressão e esta, por segurança, acaba presa numa masmorra. Todavia, apesar da precaução, esta estrangula Fritz e, mais tarde, acaba por escapar quando Harry Frankenstein, sozinho no seu laboratório, a tenta dissecar. Em fuga, encontra uma menina, a filha de um fazendeiro, com quem brinca a lançar flores para um lago e que, quando as flores se esgotaram, ele atira depois à água, pensando que a jovem também iria flutuar. A menina afoga-se, a criatura foge e os camponeses iniciam uma perseguição ao assassino. Quite a good scene, isn't it? One man crazy, three very sane spectators. Harry Frankenstein junta-se a um dos grupos de busca. A criatura acaba por ser encurralada num antigo moinho abandonado, levando consigo Harry Frankenstein, que entretanto encontrava-se separado de um dos três grupos que o mandavam a procurar. Com sorte, Harry conseguiu salvar-se, mas a sua criação morre queimada no fogo do moinho ateado pelos aldeões. O filme acaba com a celebração do casamento de Henry Frankenstein com Elizabeth. I was playing in a film at Universal, and James Whale was the director of Frankenstein, and he saw me in the makeup, rather in the lunchroom, and I had my best makeup on, a straight makeup, and what I thought was my best suit. I was playing a different kind of part, and he invited me to his table to have a cup of coffee and said he would like to make a test of me for the monster. And I thought, well, that doesn't speak very well of my nice straight makeup and my good suit. However, I was delighted. And they had a fine makeup man at the studio, a man named Jack Pierce. And he experimented and worked on the makeup for 2 or 3 weeks, really, before he said, now we are ready, you can photograph it. Mm-hmm. And they liked the makeup, the test, and I got the part, and that's how it started. How did you make out with Frankenstein? Did you like the person you had to interpret? Oh yes, it was a great challenge, and tremendously interesting, because here was a completely helpless, inarticulate, lumbering, helpless creature in a strange and hostile world, without speech, and he had to communicate to people, and it was a challenge to find some way to do it. How did people react to Frankenstein? Well, the film itself, of course, was an enormous success, mm-hmm. and they have made, all told, this is Universal, who sort of first made the Frankenstein, they've made, all told, I suppose, at least a dozen of them, mm-hmm. but I only played the monster in the first three, mm-hmm. because I felt there wasn't much left to do in the character. It was getting less and less and less. A monster series could be of an appeal to the public. Do you explain the reason of the success of the series? Yes, I think I can. We know that fashions in plays and in films and in stories change. They go in cycles, then they die out, then they come back again. But this kind of story, not of necessity the monster, but this kind of story seems to go on forever. And I've often wondered if the real reason isn't that it's the oldest kind of story in the world, really, that it has its roots very deep in the legends and the fairy tales and the folklore of every race in the world, and has a universal appeal. And I think that's why they go on, mm-hmm. in one form or another. Now, they go on without you because you only made the first three. Don't you regret the monster tales? No, not really. The monster turned out to be the best friend I ever had. He changed the whole course of my life. Mm-hmm. I was an obscure and struggling, unknown actor. Then all of a sudden I get this marvelous opportunity handed to me with all the help and assistance that I could ask for. And my career, my work hasn't stopped since. 32 years later, you were asking me about him. Now, who could ask for anything better than that? Thank you. Esta obra cinematográfica tem a duração de 71 minutos e, na época, conseguiu o seu objetivo de aterrorizar os espectadores. Obteve uma grande receita de bilheteira. Foram feitas diversas adaptações posteriores que tiveram inspiração neste filme, como Bride of Frankenstein, realizado novamente por James Whale em 1935, Son of Frankenstein, realizado por Roland Vance Lee em 1939, com Boris Karloff no papel do monstro, e, entre muitas outras adaptações ou presenças da criatura no cinema, Mary Shelley's Frankenstein, realizado por Kenneth Branagh em 1994, que foi a mais fiel ao romance até agora feita, com Robert De Niro no papel de criatura. inspirado pelo romance Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, publicado em 1886, surgiu em 1908 a primeira versão cinematográfica desta obra. Seguiram-se mais quatro até Dr. Jekyll and Mr. Hyde, realizado por Ruben Mamoulian em 1931, protagonizado por Frederick March, e Dr. Jekyll and Mr. Hyde, realizado por Victor Fleming em 1941 e com Spencer Tracy no papel principal, Ingrid Bergman e Lana Turner, entre outros. Não sendo muito conhecido pelas novas gerações que apreciam cinema, mas sim por indivíduos com interesses cinéfilos mais profundos, este filme expõe a dualidade humana, o lado bom e o lado mau que coexistem em cada um de nós. Mr. Hyde é o lado primitivo e malvado do simpático e educado Dr. Jekyll. O estimado médico inglês Dr. Henry Jekyll tem como objetivo profissional da sua carreira provar que cada indivíduo tem dois extremos ou polaridades situadas entre o bem e o mal. Sendo muito contestado pelas pessoas do seu relacionamento mais próximo, o Dr. Jekyll concebe uma droga e um antídoto capaz de separar esta coexistência de princípios opostos. Para poder provar esta duplicidade aos que duvidaram dele, Henry usa essa substância em si mesmo, transformando-o na horrenda figura de Edward Hyde. Dr. Jekyll, who is that in there? Archimeter! Depois de causar problemas, como Mr. Hyde estando a perder o controle dessa outra dimensão de si, catalisada pela droga, ao ponto de assassinar Ivy Pearson, uma cantora de bar, e Sir Dennis Carew, o pai da sua noiva, Henry acaba por ser descoberto e acusado pelo seu melhor amigo, o Dr. Lanyon, que o entrega à polícia. Para além de algumas adaptações para a televisão, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde estreou em 2006, realizado por John Carl Buchler, com Tony Todd no duplo desempenho da personagem. Thank you. The Fly, realizado por David Cronenberg em 1986, é um filme único. Adapta o conto homónimo do jornalista e escritor Georges Langelin, datado de 1957, e é a terceira versão cinematográfica desta história. A primeira foi realizada por Kurt Neumann em 1958. A segunda, Return of the Fly, por Edward Burns, em 1959. E a terceira, Curse of the Fly, por Don Sharp, em 1965. Seth Brundle, o ator Jeff Goldblum, é um excêntrico cientista que inventou um equipamento de teletransporte, o qual consiste em duas unidades fechadas, telepods, entre os quais um objeto se desloca. Este conhece uma repórter chamada Veronica Quave, a atriz Gina Davis, numa conferência de imprensa, com quem desenvolve uma relação pessoal íntima. Os telepods podem transportar objetos inanimados, mas mutilam tecidos vivos, tal como sucede quando, numa demonstração, um babuíno é virado às avessas. Numa segunda tentativa, e após algumas correções no sistema, Brundle consegue teletransportar um novo babuíno. Devido a um mal-entendido e a ciúmes causados pela relação de Quaife com o seu editor Statis Moran, o ator John Getz, Seth decide transportar-se no seu aparelho. Passa de um telepod para o outro, sem aparentemente nada ter acontecido de anómalo. Todavia, não se apercebeu que, quando iniciou o transporte e fechou a cabine, uma mosca tinha entrado nela e, na passagem para o pod de chegada, se tinha fundido com ele. Veronica reconciliou-se com Seth e começou a notar que o cientista se comportava de um modo diferente, demonstrando mais força, resistência física e potência sexual. Manifestava vontade de comer açúcar, começaram a crescer-lhe pelos nas costas, agia com arrogância e violência. Eram sintomas da gradual transformação de Brundle em mosca. Tenta obrigar Veronica a teletransportar-se, mas ela recusa. Ele deixa-a no laboratório, dirige-se a um bar, participa num braço de ferro com um cliente, fratura-lhe um membro e traz consigo uma mulher chamada Tony. Veronica consegue impedir que a experiência seja feita com esta desconhecida. Brundle expulsa Veronica e quando as suas unhas começam a cair, toma consciência de que algo de errado se passou no seu processo de teletransporte. Analisa os registros do seu computador e verifica que, quando o processo se iniciou, havia duas formas de vida na cabine. Uma delas, uma mosca, com quem ele, na transferência, se uniu em termos genéticos e moleculares. O corpo de Brundle começa a deteriorar-se, a perder partes e, gradualmente, vai deixando de ter um aspecto humano. Volta a reconciliar-se com Veronica e infere que se está a metamorfosear em Brundlefly, um híbrido de humano e inseto. Começa a vomitar enzimas digestivas na comida para a dissolver, vai obtendo a aptidão para subir às paredes e andar no teto e ficando cada vez mais irracional, apenas guiado por impulsos primitivos que não pode controlar. Quase transformado na forma final do inseto, ainda com um pouco de consciência, Brundle tenta colocar Veronica, grávida de si, num dos telepods e fundir-se com ela. Stathis Borans entra no laboratório e impede o teletransporte. Veronica escapa da cabine e Brundle Fly é transportado, fundindo-se com a porta metálica e as cabelagens da mesma. Quando sai do telepod, rasteja com uma remota consciência do que ele era. Pede a Veronica para terminar o seu sofrimento com a pistola. Depois de alguma hesitação, ela dispara, acabando com a vida de Seth Brundle. Tem 96 minutos de duração, conseguindo, ao longo desse período, manter os espectadores colados ao filme graças ao enredo, e particularmente aos magníficos efeitos especiais da maquilhagem do inseto criados por Christopher Wallace. Wallace recebeu um Oscar pelo seu trabalho e foi contratado para realizar The Fly 2 em 1989. Thank you. Alien é o primeiro ou um dos primeiros filmes que um indivíduo se lembra quando pensa no melhor filme de ficção científica e de terror. Foi realizado por Ridley Scott em 1979, muito aclamado por outros filmes como Blade Runner, Thelma and Louise, Gladiator, Hannibal ou The Martian, entre outros. No elenco do filme aparecem os nomes de Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm e Yaphet Kotto. Mas, se calhar, o nome mais importante e menos conhecido da película é o de Bolaji Badejo, um artista visual nigeriano que encarnou a figura do icónico ser xenomórfico. O argumento é de Dan O'Bannon e a concepção visual da criatura xenomórfica de Hans Rudolf Giger, um artista suíço. Nostromo é uma nave comercial percorrendo uma longa viagem interespacial de regresso ao planeta Terra. Nela, a tripulação estava encapsulada num estado de paragem artificial de todos os processos biológicos para assim conservar energia. Quando essa suspensão de atividade é inesperadamente interrompida pelo computador da nave chamado Mãe, o qual recebeu um sinal que aparentava ser um pedido de ajuda proveniente do planetoide LV-426. Quando a equipa tenta aterrar no local de origem do sinal, a nave sofre danos devido à atmosfera e ao terreno. Logo após a aterragem, os engenheiros começaram a tentar reparar os danos sofridos, enquanto o capitão, o tenente e o navegador inspecionam a fonte desse sinal, uma nave alienígena abandonada. No interior desta nave espacial, o grupo que foi explorar a origem do sinal encontra os restos de uma grande criatura extraterrestre e centenas de ovos. Kane, o ator John Hurt, aproxima-se e toca num desses ovos, sendo atacados pela criatura nele a ser gerada. Esta era pequena e rápida e tinha extremidades ambulatórias semelhantes a dedos humanos raquíticos. O ser salta e agarra-se à cara do oficial executivo Kane, danificando o fato deste. Enquanto isso, Ripley consegue decifrar o sinal recebido. Este era um de alerta e não um pedido de ajuda. Quando os exploradores voltam aflitos para a nave, a subtenente recusa-se a deixá-los entrar a bordo, pois havia requisitos de quarentena a ser seguidos. Porém, Ash, um androide que desempenhava funções científicas ignorando as ordens, deixa a tripulação entrar a bordo, pondo assim a equipa inteira em risco. A criatura permanecia agarrada à cara de Kane. Ninguém a conseguia tirar, pois o seu sangue era uma substância ácida, extremamente corrosiva, impedindo o contacto físico. Depois da nave descolar, após as reparações estarem concluídas, Kane acorda aparentemente ileso, com alguma perda de memória. Mais tarde, durante uma refeição, com a guarnição, engasga-se e começa a ter convulsões. Então, repentinamente, do seu peito sai uma pequena criatura. O hospedeiro morre de imediato e a criatura escapa para a nave, aterrorizando a tripulação. Um a um, todos os tripulantes são mortos até só restar a subtenente Ripley, que, consciente do perigo que este alienígena podia ser na Terra, decide destruir a nave espacial Nostromo e escapar num shuttle. A nave comercial explode e o extraterrestre fica perdido no espaço, enquanto Ripley escreve a última entrada no diário de bordo antes de entrar em suspensão biológica com o seu gato. Esta película tem a duração de 117 minutos e tornou-se um dos filmes mais icónicos, não só do cinema de terror e ficção científica, mas do cinema em geral. Ridley Scott iniciou uma série de filmes de Alien. As sequelas foram Aliens, realizado por James Cameron em 1986, Alien 3, realizado por David Fincher em 1992, e Alien Resurrection, realizado por Jean-Pierre Jeunet em 1997. Ridley Scott dirigiu Prometheus em 2012 e Alien Covenant em 2017, cuja ação decorre antes da intriga do filme de 1979. Life, realizada em 2017 por Daniel Espinosa, é uma variante do tema. Este programa teve locução de Marta Roque e João Soares Santos. Realização de Oleksiy Odintsov.